Roche Vico e BBB. Em nome da RP Produções. Alô, Rafa, alô, Luan. Rocha, assim vai. A recaída vai existir. Você me liga e eu começo a te ouvir. Nossa briga, eu tenho que esquecer. Pede outra chance pra o nosso amor. Eu não aguento e de novo eu te dou. Vou te falar só essa vez. Não joga fora te dei. Bora, Blackport 6, Less Contabilidade, Imperial Gourmet, tamo junto, hein? Arrocha com Igor Pimentel. A recaída vai existir. Você me liga e eu começo a te ouvir. Essa briga eu tenho que esquecer. Pede outra chance pra o nosso amor. Eu não aguento e de novo eu te dou. Vou te falar só essa vez. Não joga fora todo amor que eu te dei. Som automotivo de AsW em região. Sistema 4 vias.